Não é isso? Você pode apresentar a ocupação para a gente, falar um pouco da organização, como é que está a coisa da cozinha? Tem comissão de cozinha? Tem. Nós temos comissão da cozinha, né? Nós temos a comissão da limpeza, a comissão que lava a louça. Temos a comissão que descasca os legumes. Nós temos a comissão que serve o café. Comissão que cuida da parte das mamadeiras das crianças. Então, tudo aqui tem uma comissão. Tudo organizado e tudo dentro dos horários. Porque senão, se você deixar solto, vira favela. E não é isso que a gente quer. Né? Então, hoje, a gente ficou aqui 5 dias sem água. Então, hoje nós conseguimos ligar a água. Então, a partir de agora, nós vamos lavar o prédio. Vamos fazer mesmo assim a casa da nossa família. Até o dia que puder. Isso mesmo. Vai. É que agora os meninos estão fazendo esgoto. Por quê? Eles quebraram uma parte do cano. Então, se você jogar água no último banheiro, aí vai sair lá embaixo. Só que lá embaixo é a parte elétrica. Se deixar a água subir, pode dar um curto-circuito. Então, está proibido de ter água no quarto. Para não jogar na bacia do banheiro enquanto o esgoto não ficar pronto.